Estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3 ou pelo www.radiounifran.com.br. Eu sou o Tuizinho, como vocês estão cansados de saber. E a semana passada a gente teve a apresentação do Hank Berro Doido aqui no programa, mas hoje eu estou de volta. Espero que todos vocês, ouvintes queridos, estejam muito bem. E eu tenho certeza absoluta que todo mundo vai ficar melhor ainda, porque o programa acabou de começar. E a gente já começa o programa com chave de ouro, né, como sempre. E gostaria de aproveitar esse bloco para fazer um especialzinho sobre o Visitantes, que é uma banda que eu sempre toco aqui no programa e são meus amigos. E eles vão tocar aqui em Franca hoje, para quem tá ouvindo na quarta-feira, é lógico. Então você vai acabar de ouvir o programa e vai diretamente lá para a sede do Guerrilha Gig, que vai começar logo agora depois do programa. E como eu já entrevistei eles várias vezes, eu acho que eu vou aproveitar e fazer um apanhado dessas entrevistas e das músicas deles também, óbvio, e soltar aqui nesse bloco do programa. Eu tenho umas informaçõezinhas aqui de como chegar na sede do Guerrilha Gig. E tá falando aqui no Facebook dessa turnê do Visitantes, que eles estão tocando há 5 dias. Sorocaba, Ribeirão Preto, Franca, Marília e São José do Rio Preto. Pra quem gosta de música boa, é um prato cheio. E pra quem não sabe, a sede do Guerrilha Gig fica ali na rua Maria Barini, número 3420. Repetindo, rua Maria Barini, 3420. Pra ficar mais fácil de localizar, é tipo entre El Palermo e a Vila Formosa. Pra aqueles lados ali daquela praça Zumbi dos Palmares. Oh yeah? Bom, então vou separar aqui algumas coisas do Visitantes, tipo entrevistas, músicas e etc. E jogar aqui na lixeira. Daqui a pouco a gente volta então com mais coisas, e por enquanto vocês ficam aí com meus amigos da banda Visitantes. Não saia daí. Da velha chuva. aqui com o Cardelli, vocalista do Visitantes, uma banda. Olá. Inclusive a gente já tocou Visitantes aqui no programa, a música Porto Velho. Yeah. E o Visitantes acabou de lançar um clipe aí na MTV. É o segundo clipe, né, que vocês lançam na MTV, é isso? Yeah. Primeiro foi aquela faixa instrumental Jambo, né, do último, Jambo, é. Do último disco de vocês aí. Isso. E você podia, sei lá, falar como é que foi essa ideia aí de gravar o clipe da Castelinho da Rua Apa, né? Isso, Castelinho da Rua Apa. Cara, a gente, depois de um tempo que a gente tava circulando com o disco, a gente percebeu que era música de trabalho, assim. Tipo, uma música que quase não entrou no disco. Uhum. Ela entrou, sei lá, tinha 9 músicas. Aí a gente queria que fosse 10, né, pra ter 2 casas decimais e tal. e aí ela entrou, mas era uma brincadeira minha que eu vou virando o som da banda que a gente mais queria pôr pra frente, assim, que começou a ter uma resposta muito louca. E aí a gente falou, meu, então vamos trabalhar essa música, vamos fazer um clipe, né? Certo. É, daí a princípio a ideia era, sei lá, gravar a banda tocando no Castelinho, sabe? Uhum. O Castelinho existe mesmo, um Castelinho que fica lá perto de uma travessa da São João, lá no centro de São Paulo. Pois é, tem até uma história aí, meio fantasmagórica desse lugar, como isso, é que é? É uma longa história, assim, na verdade uma família rica e tal, que morava lá, que encomendou um castelo, tipo, que a casa deles fosse um castelo para um arquiteto francês, aquela época que a França mandava culturalmente no Brasil, assim. E aí, sei lá, acho que é começo do século XX, acho que é anos 20, por aí. É, o pai da família tinha falecido, tinha sobrado só a mãe e os 2 filhos. E eles tinham um cinema em São Paulo. Uhum. Um dos filhos, o filho mais velho, queria... Era mais conservador. E o filho mais novo era meio porra louca, era aventureiro, gostava de balada. E ele queria pegar toda a grana da família e fazer um rink de patinação. E aí, assim, um belo dia, uma das empregadas da casa entrou no salão, no hall, assim, do castelo, e encontrou a mãe e os 2 filhos mortos a tiros. Nossa. E, enfim, e não tinha herdeiros, né? Os 2 não tinham herdeiros. Uhum. E aí o espólio da família acabou ficando pro estado, o castelo ficou abandonado e o crime ficou sem solução. Tipo, meu Deus. É a história assim que, sei lá, algum... É, um dos 2 matou a mãe e se matou. Uhum. Nossa, matou a mãe e o irmão e se matou. Só que daí ninguém sabe quem foi e tal. Então até essa história, a gente até pensou em contar um pouco dessa história nos clipes, foi uma das coisas que a gente cogitou quando a gente sentou com a produtora, né, com a Duo 2. Aham. É, pois e... qual que é a ligação que tem do clipe com essa história aí? Porque o clipe tem todo aquele figurino, né? Não sei. Então, a gente trabalhou ele meio alegórico, assim, no começo a gente ia contar a história mesmo, mas aí a gente desencanou, assim, sabe? Uhum. A gente... Queria mais passar o clima da música, assim. Que a própria música já tem uma... Ela conta a história. Se você for pegar a letra Música, do Castelinho, né? Os 3 uhum. no assoalho, o fantasma patinador, não sei o quê. Uhum. Mas é num tom bem, bem fantasioso, alegórico. Tipo, se fosse um conto de fadas, assim, meio... E aí a gente quis passar o clima da música pro clipe, assim, o sensorial, aquele pá pá pá do Castelinho, né? Bacana. Castelinho, pá pá pá. Aí tem vários momentos, assim, que bate isso, assim, na história. Aham. Uh-huh. E no final acabou até ficando, né, uma coisa meio fantasmagórica. Sim, claro. Pegou, adquiriu ali uma atmosfera bem macabra. E que é bonito, né? Conta a história mesmo de como foi a coisa. Eu lembro que você tava fazendo essa música aí há muito tempo atrás. Subiu um vídeo no YouTube, não foi? Tocando violão e cantando. Pois é. No começo era só isso. Tipo, mandei um vídeo no YouTube, eu tocando a música de pijama e tal. Uhum. Eu até peguei emprestado essa ideia aí pra acrescentar no meu CD também, Castelinho da Rua Apa, mas a minha música chamava Quebra-Cabeça. Você, inclusive, participou cantando aí. Yes, o Castelinho lá da Rua Apa, fragmentado em forma de estilhaço. Olha só. É, isso aí. Então é isso, vamos ouvir. Eu vou botar aqui pro Castelinho da Rua Apa, do Visitantes. E pra quem quiser conhecer mais do Visitantes, tem algum site. O Cardelli é um cara que vai tocar no Trama Virtual e dá o link do MySpace, assim. Você viu essa gafe que eu senti, né? Vive. É tipo o presidente do Corinthians, Vicente Matheus, que agradecia a pela que eles mandaram. Pois é. Então tem algum site, algum lugar aí que a galera... Pra me redimir com a trama, né? Eu vou mandar o link da trama virtual. tramavirtual.com.br/visitantes. Barra visitantes, legal. Yes. É isso aí. Ah, queria dar um recado. Manda ver. Aí a gente tá pra confirmar uma data aí em Franca. A gente tá fechando. A gente vai tocar em Franca em setembro ainda. Uhum. E a gente vai fazer um som aí pra vocês. Bacana. Então, é isso aí. Então é isso aí, Cardelli. Valeu mesmo pela participação aí. E a gente vai ouvir aqui então Castelinho da Rua Apa com os visitantes. Manda bronca. Castelinho da Rua Apa. Castelinho da Rua Apa. Francisco Matarazzo, eu peguei. Francisco Matarazzo, eu peguei parada. Castelinho da Rua Apa. Castelinho da Rua Apa.